Ay, ay, ay, ay, ay. Novinha profissional, ela senta gostoso, ela senta gostoso, ela senta gostoso demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha profissional, ela senta gostoso, ela senta gostoso, ela senta gostoso demais. Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo. Se inscreve no canal Isaac Silva, fonte do funk. Se inscreve no canal Isaac Silva, fonte do funk.